203-120, outro viagem. 208, boa tarde, doutor. Boa. Diga. Autoriza uma sessão 2500, tá? 140, uma dúzia. Chegando agora a certa, na final, tá 3 filas. Estranho, cara. Tô no meio. Será meu. Vai, Quebec. Número 2, o tráfego precede ou se encosta à sua direita, antecessão com o pátio 4, ok? Bravo Tango, pista 17, fuso autorizado 140 com 10, o Bravo Campo Tango. Lindo Tango, Bravo Tango. Gente, informa o tráfego 150, César 150, contra final 17, aproximadamente a 2 milhas. Está aí em marcha, no solo controlado, em informação 140 com 10. Tá de jogo, 150, essa parada controlada aí em marcha. Com campo, índio 90 alfa. É, encontrar na mesma ou visual com campo, com índio 90 alfa. 19. 219, gráfico. É coisa, 1-2-1-10. 2-1-10, tio. 1500 pés, o tipo de 90 no meio, a resposta através de Paripe. A do Mike Eco Delta. Observa o pouso 150, linha e mantém aguardando decolagem, Mike Eco Delta. Tripe 5627, prosseia. Poderia coordenar para que voarmos direto na casa da presente, Tripe 5627? Tripe 5627, aguarde. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. O número 1500 pede. Batalha Mateus, 17. Tripe 5627, está presente, autorizado direto a Aracaju. Só pra gente levar a Aracaju do 5627. Obrigado. Ainda agora de regresso na pista. Lé, mantém a cabeceira no 7, observando a decolagem do 5-4. Ciente, reporte 2-0 milhas fora de Salvador. Papapá, Mike Eco Delta, 140, 10 horas, decolagem cruzada, Eco Delta. Decolagem cruzada, 140 com 10. Tango Vitor, Mike Quebec, copiou? Gente, reporte 2-0 milhas fora de Salvador. Reporte 2-0 milhas fora de Salvador, Papatango Vitor, Mike Quebec. Batalha Mike Tango, sem contato visual com o tráfego, considera o solo 08, estacionar a frequência livre. Meu índio na liberal, visual. Afirmativo, visão, senhora. Para ingresso no circuito, chame torre 198, décimo 95. 198, décimo 95, muito agradecido. Até amanhã. O Michael Jet tem condições de decolar e curvar imediatamente à esquerda, cruzamento imediato do aeródromo? Ok, então em contato visual com o Sikorsky à frente, cruzamento imediato após a decolagem, 140, uma dúzia, está livre, o Michael Jet. Papapá, Michael Echo Delta, decolado 08, a curva direita, mantém o litoral sul, chama o controle 208, até a volta, Michael Echo Delta. Sim, chamará o controle até a volta, Delta. Salvador, o azul 418 no ponto de espera, pronto. Azul 418, aliás, em manter a cabeceira no zero. A linha mantém a cabeceira no zero, azul 418. No Rio de Janeiro, na sua adaptatória visual com campo. 360-288, a Xarama é 321. Controle, o Mike Echo Delta decolou, curvou à direita, vai manter mil pés, Manati. Mike Echo Delta, chame controle na frequência 119.8. João com campo. Gente, está presente, final no 734, chame na curta, Papá Romeu, Índia 90 Alfa. Chamará na curta, Índia 90 Alfa. O Papá Romeu, Mike Echo Delta, o senhor vai ingressar agora na linha litoral norte de Salvador, aguardando direto... Pedro Santana, estou com o César 150, a 1 minuto da rotatória, ingressando para a final no 7, mantendo mil pés. O Stão mantém a presente boa e aguarde a transferência para o ideal para Pedro Santana, ok? É, jogar com excelente posição, senhor, de cruzar 2 mil pés em 1 minuto e 30 segundos. Ascensão para 2 mil, isso? Acima mil. Só um instantinho, vou transferir para o controle. TAM 3155, chame Centro Recife 13325, alterna 1251. 13325, 1251, TAM 3155. Gente, bravo, Tango, frequência livre estacionada. Nada, imagina. O Mike Echo Juliet, mantenha presente pro, chama o controle 208 para acender a 2010. 128. Azul 418, vento 130 graus, 129, decolagem 3 horas, 10. Índio November Alpha, ciente do tráfego, interceptando o final no 7, baixou, travou de fábrica, 130, 112, autorizado o pouso, Índio November Alpha. Autorizado o pouso, 17, Índio November Alpha. 119.8. Gol no 075, autorizado final ILS X-Way, reportabilizando localizador. Gente, autorizado ILS X-Way, um gol 075. Gente, autorizado, subida para 4.500 pés, informa ajuste no 096. Olho 120, décima 8, boa viagem. 208, amigo. Muito obrigado, boa semana. Boa. Contrário de Salvador, muito boa tarde, azul 4118, decora na escuta. Azul 4118, contato radar, saída da El, sobre mapa nível de voo 360. Acende ao 360 da El, o azul 4118. Estabilizou o 075 final da X-Ray. Gol 1075, complete a final, chame torre 11895. 395, 1075. Na prova rotatória, reporte visão com campo. Boa tarde, bom 075, a final do S3. Voo no 075, chamou a torre. Continua a aproximação, pista 10. Agora liberação, vento 1 no 40 graus, 1129, aguarde pista livre. Guardando pista livre, voo no 075. Gol no 075, pista no 0, pouso autorizado, 140, 112, gol no 075. Livre o pouso na 10, gol no 075. Papá, Romeo, Índia, November, Alfa, no solo 14, 180, libera a esquerda para o pátio 4 estacionar, frequência livre. Para ingresso no circuito, chame torre 198, sinal 95. Papai Romeu Mike, Eco Juliette, informe chamado de pouso. Entende. Gente, Bravo Kilo Whisky, visual com campo, autorizado final, reporte na curta, checada de fábrica, Bravo Kilo Whisky. Estacionar a frequência livre, o uísque. November Alpha, convido. Tem mais ou por hoje é só? Muito para. Salvador, boa tarde, K3, 4, 5, pronto, pode dar um 3, 1, 4, 5, aliás, e mantém a pista no 0. Ali, mantém não, no 0, 3, 1, 4, 5. Meu Juliette, frequência livre para a não atrai a frequência do reportado no setor. Ciência. No 075, solo 17, direito 29. Pronto, desculpa, é 121 no 10, é posto do ato. 121 no 10. Can 3145, decolagem autorizada, pistola 0, 140 graus, 129. Iniciando 3145. Papá, Tango, Bravo, Kilo, Whisky, pista 17, pouso autorizado, vento 140 graus, 112 nós, Whisky. Foi reportado anteriormente, concentração de passos, porta final, como de sempre aí, tá livre o pouso, tentando a movimentação do espaço, ok? Teclados 19, controle 120, decimal 8, boa gente. 08, obrigado. Salvador, boa tarde. Tá 3145, cruza 2000 para o 380, na Dael. Tá 3145, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 380. 380, aprovado. Autorizaria Linda, tá presente, o 3145? 3145, da El. Teste. Azul 4118, chame Centro Recife 1251, alterna 13325. Escutei só o alternado 3325, poderia confirmar a primária? 1251, azul 4118. 1251, obrigado. Firmo, no solo, os 2-1, 180, pátio 4, ao estacionar, frequência livre. Isso. Gol 1925, aciona a indicação, autorizada a chegada a Bonfi, desse nível de voo 060. 195, acima de indicação, autorizada a chegada a Mare, disponível de voo 070. Mare, decal 70, gol na 395. Tana 3145, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 3125, uma boa, Tana 3145. Salvador, muito boa tarde, leva 729, no ponto de espera da 10 pronto. X5729, pista 10, autorizada ali na decolada, vento 130 graus, 10 nós. Ali em decola da 10, 729. Uno 925, reduz a velocidade para 220 nós. Tá 3560, acima da indicação, autorizada a chegada a Mare, disponível de voo 080. Capatango Mike Alpha Hotel, após o TAP, desça para 2.000 pés, ajusta no 0 no meio. No 0 no meio, após o TAP, 2.000 pés, então. Gol 1925, desça para 4.000 pés, ajusta no 0 no meio. 4.000 pés. Gol 1395, desça para o nível de voo 050. 050 no 395. Abjet 5729, declara 229, controle 1, 20, decimal 8, obrigado. 208, obrigado, boa tarde, bom trabalho. 5729, boa tarde. Web 5729, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 360. 360 em ascensão na da El, pode voar da El, tá presente? Da El, Web 5729. Boa, aqui da El. Gol 1395, reduza para 220 mais. 220 no 395. Chame o centro, na frequência 1251, na alterna 133-25. Ui. Azul 4206, atendendo a frequência 1260, alterna 1288. Mike Alpha Hotel, autorizado o sinal ILS Echo e responsabilizar o localizador. Oceana 6210, Squawk Identity, Send Flight Level 080, clear de Mario Arrival. Oceana 6210, negativo. Gol 1925, reduza a velocidade para 190 nós. 790, pode continuar descendo. Gol 1925, desça para 3000, ajusta no 096. Reduz a velocidade para 220 mais. Reduzindo 329 para 3560. Então 07, prossiga. Está no pátio do Graé até a Baité, até a Santa Lívia, tá aqui então até a OSC, chama para ingresso no 7. Na escuta. Azul 4206, ascendente de castão, autorizada a chegada a Mari, desse nível de voo 090.